Façam amor, não façam guerra. Sejam felizes, mas só podemos ser felizes com amor, carinho, perdão, auto-perdão, fazer o bem ao próximo. Nós estamos aqui para aprender essas coisas básicas, básicas, básicas. Como você quer ascensionar, morar, viver num mundo melhor, mais ascensionado, se você não leva nem o básico em você? Temos que levar. Beijo grande a todos. Eu nunca falo esse beijo grande, mas é Moço Valente sempre fala. Beijo grande a todos. É isso. Obrigado. Provavelmente não vai ter um destino muito bonito, não? Não leio, não estudo, não trabalho. A opção dele, a escolha dele. Não tem? Não, não preciso, não preciso, não preciso, não preciso. Nós não viemos aqui para comer chocolate e beber refrigerante apenas. Nós viemos aqui para cumprir nosso programa encarnatório. Precisamos fazer amigos. Amigos são pontes. Quem tem amigos, amigos, com A maiúsculo, nunca está em situação difícil, porque passa a ser não um problema dele, passa a ser do grupo todo de amizades. É escolha individual. Doutor Hans, é uma satisfação enorme poder falar com o senhor. Da E mesma forma. nesse dia que vamos fazer o estudo das perguntas enviadas por um médico espiritual da equipe do Diálogo com os Espíritos, Dr. Alberto, eu quero começar pedindo ao senhor as suas palavras iniciais. É uma satisfação enorme estar com vocês, principalmente sendo entrevistado pelo amigo Jefferson, que é mais um filho do que amigo, não? E estou à disposição. Eu trouxe essas 20 questões para estudos, tanto para vocês quanto para mim. Para esses estudos constantes do que fazemos a nós mesmos. Graças a Deus. Então eu vou começar aqui a questão número 1. É possível realizar a cura no consulente sem estar alinhada com o seu livre-arbítrio? Deixa eu fazer uma correção, corrigenda. Eu não chamo de consulente, mas chamo de paciente. É possível fazer? Como é a pergunta, filho? Sim. É possível realizar a cura no paciente sem estar alinhada com o seu livre-arbítrio? Não diria com essas palavras. Tudo vai de acordo com o merecimento de cada um. O que me autoriza ou não realizar aquela cirurgia é o merecimento. Há pacientes raros. Eu diria, como fala Moço Valente, ponto fora da curva, é quando alguém precisa, porém não posso fazer. Recentemente tivemos a visita de uma senhora, 60 anos, e ela tinha uma espécie de fruta, de uma maçã, de uma pera aqui, e aquilo vibrava muito forte. E eu disse ao Moço Valente cheirar. Cheiro horrível. Isso era câncer. Porém, não havia possibilidade de realizar. Realizar podia, mas ela não tinha merecimento. Eu fiz o gesto de 6, ele perguntou se eram 6 semanas, eu disse, não, 6 anos. Aí Moço Valente, a pergunta, e ela vai sobreviver até lá? Não sei. I don't know. Vamos pedir a Deus que ela passe esse período, que ela tenha essa aprovação. um período probatório que ela resista e nós finalmente depois consigamos realizar a cirurgia. É o merecimento. Merecimento. A falta de amor, eu também, às vezes, reluto em fazer a cirurgia, quando a pessoa não tem amor, não tem perdão, as coisas básicas que nós viemos aprender nessa vida terrena. Que muita gente às vezes repete, repete as encarnações porque tem dificuldade de assimilar amor, carinho, perdão, não? Não faz caridade. Tem gente que não acha importante isso. Vê outros valores como principais. Se toda doença está alinhada ao corpo bioenergético de cada pessoa, o ser humano tem o poder de autocurar-se sem a necessidade de um tratamento médico espiritual? Sempre tem. Porque a gente, à medida que os anos passam, vamos vivendo novos ciclos, novas fases. Aos 20 anos é uma pessoa, provavelmente aos 50 vai ser outra. Então a gente se cura, autocura, não? Eu não sei se foi isso que você a pergunta, mas eu acredito que sim. Algumas doenças se autodiluem. Outras afloram, né? É câncer e por aí vai. Sim, depende de cada um. É o todo. Se a tua cor, juntando os sete corpos principais, for clara, você nem doença tem. Se for escura, aí você é portador de inúmeras doenças, não? É só chegar na nossa casa, deita numa das macas e qualquer um que atenda já vai identificando o que tem. Quando eu chego, já me dá a dica, vamos dizer assim, e eu confirmo se era isso, só isso, não? E quando requer cirurgia, uma intervenção cirúrgica, eu proponho ao paciente. Nós somos donos de nós, do nosso destino. Há um programa encarnatório para cada um, e esse programa você lá em cima, antes de vir, ajudou a elaborar. E aqui nem sempre lembra, parece que rasga e joga lixo e vai viver a vida, gozar a vida. Quando chega nos últimos anos, é que lembra, aí vira santo, bonzinho, a vida não é assim, não? Os médicos astrais são os únicos que trabalham com a cura no mundo espiritual? Não. Não, ainda bem que não, né? Existem várias escalas, várias, como diria, várias equipes, existe a graduação, né? E tem muita gente, muito. Me pergunta quantas? Não sei, trocentas. 300 equipes espirituais. Mas nem sempre precisa ter uma equipe muito ascensionada, porque casas como essa fazem ao mundo físico, eu acredito que qualquer tipo de cirurgia, inclusive aquelas que médicos terrenos encarnados não querem mexer por medo, por receio de óbito, paciente. E recente, estou falando isso porque recentemente, agora, janeiro, tivemos Uma senhora veio aqui, mostrou que tinha uma espécie de grande arroz ao lado da pineal. Ela foi quatro médicos, Curitiba, um Porto Alegre e um São Paulo. Eu estou falando Curitiba para lá. E todos constataram, fez inúmeros exames, e todos constataram que ela tinha aquele problema. E eu perguntei se ela poderia vir aqui seis, sete vezes semana seguida sem faltar. Ela disse sim, aquele pontinho que tinha estava fazendo ela engordar e a cabeça crescer. E nós somos bem-sucedidos. Ela não satisfeita quando demos alta, ela foi fazer como ela mesmo disse. Gastei meu 13º salário para fazer toda essa bateria nova de exames e está aqui comprovado que eu não tenho mais. Então, isso deixou ela muito alegre, muito feliz, muito agradecida e fez um pedido. Queria vir trabalhar aqui. E nós aceitamos, claro. Mas aqui temos cinco ou seis que trabalham conosco. O quanto da consciência está ligada à doença e o quanto da consciência está presente também na doença? Sim, em algum caso sim. A pessoa se isola, a fibromialgia, por exemplo, aí vai, tem um monte de doenças que você fabrica a doença. Acho que é isso que está perguntando. Você fabrica a doença e se acomoda na doença. Eu sempre digo isso, é moço valente que fala para pacientes, não entra numa sala sem porta, sem janela, porque para tirar você de lá não é fácil. Então, muita gente vai a consultório moço valente ou vem à nossa casa aqui e com três, quatro vindas, três, quatro consultas, ele pode estar sarado. Está currado, mas às vezes demora o dobro. Porque falta a fé, é uma situação, às vezes, familiar, que ele convém manter aquela postura equivocada. E aí vai, filho. Eu falo isso principalmente de drogas. A saída da droga não é fácil. As companhias espirituais, vocês tiram. A gente tira, encaminha e. Mas ele gosta, ela gosta, não quer mudar. Quer mudar de boca para fora. Mas realmente sai daqui, dia seguinte está praticando, consumindo a droga entorpecentes. Então vai muito da nossa cabeça, sempre, sempre. What else? Os pensamentos e crenças são de fato determinantes a cada doença existente no corpo do desencarnado? Normalmente são. Normalmente é do encarnado e do desencarnado. A gente pensa, raciocina, a gente ouve, pensa e fala, transmite o pensamento. Captou pela antena errada, vai o processo todo errado. Não? E tem maioria, eu diria, sem medo a errar. Irmão César, aqui presente, faz parte da equipe e pode até testemunhar. A maioria das pessoas que aqui vêm gostam do acolhimento, gostam de estar aqui. Mas não querem mudar, não querem mudar seus hábitos, seus pensamentos, suas conversas. Fica difícil, não? Fica difícil, não? Não ajuda, pelo contrário, cada vez coloca mais lenha à fogueira. E principalmente aqueles que ocorrem aqui por causa de compulsão de comida, de alimento. A pessoa pesa uma vez e meia mais do que deveria pesar. A gente faz os procedimentos corretos, mas precisa, por mais que façamos aqui, a espiritualidade faça é 50%. O outro 50% é do próprio paciente. Ele tem que cooperar, ele tem que fazer a parte dele, não? Não é só vir aqui, deitar, ou vai consultar o moço valente, deita a maca e tá paga e tá. Não, não, é muito mais do que isso. Então, o pensamento, nós somos, já dizem que nós somos o que pensamos e o que comemos também. E é verdade. As doenças no mundo astralino persistem até o momento de reencarnação daquele espírito? Não, não. Ele pode se conscientizar em qualquer época, aqui encarnado, desencarnado, onde estiver. De vez em quando, o moço valente é convidado de madrugada a fazer parte das expedições umbralinas, aonde vão até determinado ponto e banho, escuridão, charco, sabe, charco? Eu não sei como fala português isso. E vai com aquelas botas, todo o banco, e vê uma luzinha. Essa luzinha é a luz da consciência que voltou a acender. A pessoa já tem consciência dos erros que cometeu, provavelmente já esteja no processo de perdão. Ela quer uma sair dali, ela quer uma nova oportunidade encarnatória. E às vezes leva susto a gente, porque moço valente vai, quando vai moço valente, vai todos nós também. E pergunta, ah, você é um anjo, me leva daqui, aí tem um outro processo, limpa tudo, vai pulsando. Vai limpando, vai trocando as vestes de baixo, as vestes de cima. Mas às vezes dizem, sai daqui, Satanás. Tem de tudo. Recentemente ele fez uma, participou de uma, oito ou nove, não lembro, e foram e ele viu uma moça muito bonita. E ela começou, quando ele começou a pulsar, trocar as vestes, ela, ah, eu uso o cabelo assim, eu uso vestido assado, bem decotado, eu uso anéis, eu uso tornozeleira e eu uso não sei o quê. Quando o moço valente acabou, ele disse, agora eu vou pulsar isso, uma rosa vermelha aberta, botar no seu cabelo. Ela respondeu de imediato, não sou puta. Ele continuou pulsando e retirando a rosa vermelha. E todos caímos na risada, com certeza. Né? E isso, eu fui a lembrar disso agora. Isso. Mas existem essas expedições, são inúmeras expedições umbralinas que vão buscar essas pessoas que já cumpriam o objetivo da fase umbralina, já são levadas à colônia Esperança, Amor e Caridade. Sendo que os pensamentos criam a doença, a alimentação realmente impacta na saúde do encarnado? Sempre, porque não são só os pensamentos que criam a doença. Sim, eles criam doença. Os pensamentos, os hábitos, a convivência com pessoas não de boa índole, não tem uma boa aura, mas tudo compõe para a formação das doenças. As doenças no duplo etérico corpo duplo etérico, elas vão ou não se manifestar no corpo físico de acordo com o merecimento da pessoa. Sempre. Orai e vigiai. Veja com que anda, com que falas, com que pensa, com que lês, com que estuda, com que ouve, que vê. É uma vigilância eterna. Bom, Não sei se eu respondi. sim, senhor, respondeu e fico muito agradecido que o senhor sempre vai além, viu? Muito obrigado por isso. Bons hábitos espirituais e as ligações, as condutas do bem, segundo o Evangelho, consistem em ter uma vida de saúde plena? Não necessariamente, mas de uma maneira geral, sim. Sim. Por que eu falei não necessariamente? Porque às vezes você vem fazer parte, membro de famílias que não têm bons hábitos educacionais, né? É aquela pessoa, aquele filho, aquela filha que destoa dos pais, dos irmãos. Então, destoa, não é igual, né? Nasceu no lugar errado, vamos dizer assim. Isso é muito comum, muito frequente. E sair desse meio, sair da educação que recebeu ali, é um pouco difícil, não é fácil. Precisa ajuda de sabedoria divina. São os amigos, os protetores, as protetoras, os anjos de guarda, que ou fazem não desvirtuar, cumprir o programa encarnatório corretamente de cabo a rabo. É difícil, não é fácil. Até onde está a responsabilidade de cada ser humano em adquirir vírus como HIV, sífilis, ebola e outros? Até o prazer. Até o prazer. Tem gente que tem consciência que não pode praticar o sexo dessa forma. Tem consciência que não pode fumar, que não pode cheirar, que não pode roubar o dinheiro da empresa que trabalha. Não pode. Mas faz. Por que faz? Em última instância, é o prazer. É a falta de amor. Mas é um prazer. Prazer de possuir aquele quadro, aquela chiclete que roubou no centro da cidade, numa loja. É a satisfação de fazer o errado. Existe, existe. Vai dar consciência a cada um. Há um controle no mundo astral sobre esses vírus que se espalham no ambiente terrestre? Você falou bem, ambiente terrestre. Há muitos mundos que isso não existe. Mas aqui existe, é uma tentação. Como eu falei, tem gente que bebe, vai consultório, vem aqui no centro espírita e pergunta se é um viciado. É. Mas por que eu sou viciado? Viciado porque você quer. Te dá prazer. Ah, é. Você se droga, você tem família, tem pais, tem irmãos, tem esposa, tem filhos. Você vai antes, é a bola da vez. Paciência, a opção, a escolha é sua. Quem sabe tem noção do que é o certo e do que é o errado. Não vem agora dizer que é santo. É isso. Ainda nessa questão, Dr. Hans, o senhor explica para a gente se existe um controle aí no mundo astral sobre esses vírus que se espalham no ambiente terrestre, tipo uma epidemia? Não. Sim, nada é por acaso. Nada é por acaso. Como existem outros mundos que têm outros tipos de coisa que não tem aqui, que o objetivo é o mesmo, é levar todo mundo para baixo. Não? Agora, Existem vários tipos de doenças que nem tem aqui na Terra, né? Não tem. Prisão, sacrifício humano, isso tem tudo que é lugar. Como tem também o outro lado, amor, carinho. Tem lugares que você não precisa botar a chave, não precisa cadear o portão. Tudo aberto, ninguém rouba ninguém. Por quê? E não tem contratos. Os advogados lá morreriam de falta de emprego, porque o que vale é a sua palavra, a sua correção, seu caráter. Não? Eu vou fazer, vou viajar e faço, volta daqui 3 dias. Ele viajou e voltou daqui 3 dias. Não foi para casa de outra ou do outro, entende? E tem de tudo, né, filho? Isso. Nós estamos ainda na Terra umbral. A Terra está verticalizando o eixo. Quando isso for concluído, mais uns 100 anos, aqui não será mais umbral, aqui será colônia. Aí embaixo, cabeceira da colônia, mas aqui não terá mais gente que faz política errada e essas coisas todas que eu falei. Há doenças também no mundo astral? Sim. Sim. A escada evolutiva é enorme. Sim. Sim. Sim. Vai mudando o tipo, vai mudando o tipo, vai mudando o tipo. Mas os males, as causas, são as mesmas, né, filho? Mora numa colônia boa, e uma colônia maravilhosa, aos nossos olhos na Terra. Mas faz lá e rouba alguma coisa, é conduzido aos umbrais. Vai começar a escada evolutiva, degrau por degrau, tudo de novo. Nós plantamos o nosso futuro. Viva sempre o aqui, o agora. Não se preocupe lá atrás. Não se preocupe lá na frente. Algumas correções, às vezes, precisam ser realizadas. Ou física, ou mental, emocional, espiritual. Para isso existem profissionais, terapeutas, psicólogos, psicólogas, psiquiatras, para corrigir alguma coisa que necessite correção. Porém, a maneira de pensar, o caráter naquilo que pratica, amar a Deus, o perdão, são coisas básicas. Quer subir, subir para lugares melhores, ou quer retornar numa condição melhor do que a atual, precisa. Precisa sim. Isso. Claro. Doenças de ordem emocional têm maior impacto sobre os encarnados do que as outras? Não. Não. Mas eu diria que 90%, carregando um pouco nas tintas, são doenças emocionais. Captaram pela antena errada. Né? Interpretaram não da forma correta. Entende? Mas tudo pelo quê? Pelo prazer. Prazer de ter. Prazer de ser propriedade sua. Prazer de... São... Acontece aqui, acontece em todo lugar. Isso. O ser humano encarnado tem realmente a capacidade de autocura sem precisar de qualquer tipo de auxílio tradicional da medicina quanto espiritual? Não. Determinado degrau da escala evolutiva em diante. Tem gente que não lê. Tem gente que é fotografado lendo de ponta cabeça. Hoje está hóspede a Curitiba. Mas... Não quer aprender, não quer estudar, não quer cultura. Não, não, não. Os outros façam isso. Eu não. Então, é a escolha, a opção. Não quer ir para frente. Ou vai para frente. O que alguém normal vem e faz em duas, três encarnações, seu programa encarnatório, ele faz meia dúzia de vezes. Então, ele vai ver, é como se fosse o aluno de 15 anos, estando em escola maternal. Não vai para frente, não evolui. Não tem necessidade. Recentemente tivemos aqui em nossa casa um moço muito bem aparentado, muito bem vestido, que não trabalha. Melhor, nunca trabalhou. Não tem? Não, não preciso, não preciso, não preciso, não preciso. A sua família não vai durar para sempre. Eu disse, ah, ele não gostou. Usuário de droga, não? Filho, meia dúzia de filhos, crianças, ele põe ao mundo de mulheres diferentes. Mas não, tudo bem, tem avião, tem isso, tem aquilo, tem outro. Provavelmente não vai ter um destino muito bonito, não? Não lê, não estuda, não trabalha. A opção dele, a escolha dele. Claro que sim. Dr. Hans. Nós não viemos aqui para comer chocolate e beber refrigerante apenas. Nós viemos aqui para cumprir nosso programa encarnatório. Precisamos fazer amigos. Amigos são pontes. Quem tem amigos, amigos, com A maiúsculo, nunca está em situação difícil, porque passa a ser, não é um problema dele, passa a ser do grupo todo de amizades. A escolha individual. A medicina terrena, e ainda mais a ocidental, engatinha em tratamentos para melhor e para o bem-estar da humanidade? Não diria dessa forma, não engatinha. A evolução de todos os assuntos, do direito, da engenharia, da medicina, de uma forma geral, normalmente as pesquisas, normalmente já estão feitas, já estão realizadas no astral, em mundos mais elevados. Então, muitas pessoas que descobrem a cura de tal doença, olha esse projeto mais moderno, ou vem do astral. A sono, à noite, ele é dito, lhe é falado, de manhã você acorda com aquela ideia fabulosa e passa para computador, para papel, como artista, músico faz. Ah, eu fui tomar banho de manhã quando eu acordei, a música veio pronta na minha cabeça. Quem é que fez? Lógico, não foi ele. Foi através dele. Né? E é tudo na vida assim, a medicina, inclusive. Eu trabalho aqui com dois anéis, e um eu abraço o paciente, como vai, filha, tá boa, beijo. Já sei a pressão dela. O outro anel, quando faz cirurgia, abre, aquilo parece ser Pac-Man. Já tem os pontos todos executados. São coisas novas, não tem a Terra. Está chegando, mas ainda não tem a Terra. O quanto da medicina terrena, tradicional e ocidental, trata a saúde da humanidade, mas dentro de um comércio de remédios, alimentando a indústria farmacêutica mais do que realmente olhar para cada ser humano como um indivíduo a ser tratado sobre a sua saúde e o seu bem-estar. Muito, muito, muito. O comércio é que vigora, né? Não só na medicina, todas as áreas. Mas principalmente, quantas cirurgias são efetuadas sem necessidade, quantas. Eu não gosto de falar isso porque chateia, porque não é uma medicina limpa, boa, não? Que alta espiritualidade fala, você ser médico é pouco, como você ser juiz na área de direito. Então, quantos juízes vendem sentenças? Quantos médicos fazem cirurgia só para fazer implantes que não necessariamente precisa fazer? Milhares do mundo todo. Existe alguma técnica ou atitude que alimente em cada um bem-estar e uma saúde constante? Amor. Perdão. Perdão. Amor, carinho. Você abraçar seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido. Renova. Renova. Renova bastante. Muitas vezes, moço valente, consultório, quer falar para o paciente que dá uma daquelas quando era namorado, há 20 anos, 30 anos atrás, dá um trato no seu marido, me olha assim então, e tal. Mas é o que precisa. Mais carinho, mais amor, mais tintim. Nem que seja copo d'água, tintim. Porque valoriza a outra pessoa. Todos queremos receber amor. Nas colônias mais evoluídas, colônia maioria são as estrelas. Nas colônias mais evoluídas, amor é 24 horas. Amor, carinho, sedução, coisa boa. Em cirurgias espirituais, o quanto é necessário utilizar os instrumentos cirúrgicos terrestres como alguns amigos médicos acabam utilizando? Alguns colegas ainda fazem uso dos instrumentos que usaram aqui quando eram médicos. Nós utilizamos poucos instrumentos. Nós na cirurgia não fazemos cortes físicos. E nós fazemos tudo moderno, tudo atual, como é feito no astral. E às vezes a pessoa senta, consultor, senta de deita a maca e não tem nem a noção que foi anestesiado ou porque foi feita uma pequena intervenção cirúrgica. Não precisa, por quê? Porque sai andando e vai embora para casa. Não precisa. Quem tiver merecimento. Quem tiver merecimento. Eu faço esse gesto, mãos para baixo, eu transmito, ganhando, para fazer a todos. Emocionalmente fica babo. Fica babo, de repente ele aumenta o tom de voz porque precisa. Ah, eu estou vendo, ele diz. Mas ele não sabe que aquela pessoa, aquele paciente ou aquela paciente não tem merecimento. Ainda. Então não pude. Não pude fazer. E não faz. Se aquele que procura uma cirurgia espiritual for contra a sua cura, lembrando do que o Evangelho diz, vai e não peque mais para que coisa pior não lhe ocorra, há alguma possibilidade de sua enfermidade retornar? Se tiver merecimento, sim. Não é difícil. Por exemplo, recentemente fizemos a cirurgia joelho. Paciente, senhor de idade, quase 75 anos, procurou a nós e queria, estava apavorado em ter que fazer cirurgia joelho, trocar o joelho por um joelho falso. E fizemos, foi feito, saiu agradecendo e tal, mas não fez o pós-cirúrgico. Foi pedido a ele 4 dias de repouso. 2 dias depois ele me liga de Maringá, em não sei quanto, 300 quilômetros mais ou menos de Curitiba, e reclamando que doía, doía, doendo muito. Oh, o senhor está meio a pulo aqui, eu atendo o senhor. Não, eu estou em Maringá. Ué, você não ficou a repouso? Não, eu fiquei a repouso, mas estava bem. Não tinha problema nenhum. E o senhor veio de avião para Maringá? Não, eu fui com meu automóvel dirigindo. O seu automóvel é automático? Não. Então, meu amigo, se vira. Vai procurar hospital, clínica, porque você não tem merecimento. Foi um erro de minha parte ter feito a cirurgia. Nunca mais vi. Acontece. Você tem que ter o um merecimento antes, durante e depois. Forever, para sempre. E temos que ser boas pessoas para sempre. Isso lembrou uma paciente, isso me lembrou a paciente. Ela vem às terças-feiras, consultório de Moço Valente, mas ela falou uma coisa muito engraçada. Quarta-feira é dia de festa, é de molhar o biscoito. Então o marido faz café da manhã, manda flores, às quartas-feiras. Mas terça e quinta, porrada nela. Então, é a mesma coisa que você estava a perguntar. Bom, vamos para a próxima. A pessoa que passa pela doença, as suas expiações, encontra ou encontram nelas as pessoas que passam pelas doenças, as suas expiações, encontram nelas algum resgate kármico? Não. Não, necessariamente não. Doença nós a fabricamos. Nós é que fabricamos. E muitas doenças que você vê, que você chamou resgate kármico, que eu entenda que seja isso, é merecimento de passado. Por que o sujeito não enxerga? Ah, talvez tenha dado um tiro aqui, passou, atravessou. Como fala, distorceu o nervo óptico. Até ele se recompor, vai recompor o quê? Através de bons atos, bons pensamentos, boas palavras. Sendo uma pessoa saudável socialmente, você vai, pode demorar uma encarnação, duas, três. Se você ficar contestando, vamos, aspas, blasfemando nosso Pai Maior porque é cego, você vai ficar eternamente cego, você é merecedor. Aquele cadeirante e tal, normalmente, quem é o cadeirante? Pulou. Pulou do morro, pulou do edifício, pulou, vai para baixo. Vai encarnar agora? Vai. Pega aquela caixinha ali. A pessoa vai lá e está na caixa de sapato. Abre. Nossa, cheio de ossos quebrados. Já se for. Cola super bonde aí o melhor que puder. Esse vai dar, eu quero um corpo novo, sarrado, tudo isso você já recebeu uma vez. Então, são doenças, chamadas doenças, que você traz desde nascença. É o merecimento, foi a sua escolha lá atrás. Uma coisa bem leve. Recentemente veio uma senhora japonesa, consultório Moço Valente, casada com um médico. Essa senhora tem filhos, tudo, tem 50 a poucos anos. E ele disse, doutor, eu sinto uma sensação no meu umbigo, horrível, desde que me conheça por criança. Moço mandou deitar a maca, olhou e viu. O cabo era todo de esmeraldas. E os prata vai dissolvendo, vai levantando, era um punhal. No Nordeste chamaria peixeira, não? Ela desencarnou aquela vila, aquela ocasião com isso. E um dos copos ainda tinha. Ele foi tirando, tirando, tirando. Os colegas já levaram, jogaram lixo. O que ela tinha? Não sei, talvez na época fosse merecedora, provavelmente. Nada é por acaso, filho. Nada, nada é por acaso. Onde mora, onde trabalha, ou a casa que você tem, o automóvel, o ônibus, mas nada é por acaso, meu filho. Às vezes você se faz merecedor de algum bônus, um prêmio, talvez você tenha ganho lá numa outra vida. Antigamente não tinha banco, se enterrava dinheiro, escondia, né? Fazia mapinha, eu sou dessa época, fazia mapinha e então, tal. De repente você vai nesses jogos, Caixa Econômica, e ganha lá dinheiro grande. Você foi merecedor naquela época. Porém, hoje ainda se faz merecedor. Por isso, Deus lhe deu esse dinheiro. Eu acho que nós estamos desviando. O quanto o mundo astral traz de inspiração e de novos conhecimentos no mundo físico, no campo da medicina? Muito, muito, muito. A irmã Teresa, uma freira, eu amo ela, a paixão. Ela, às vezes, leva uma chuva lente durante o sono. Assistir palestra, assistir, às vezes que eu falo, assistir umas 50 atualizações, coisas que ainda não tem. Passa 5 ou 10 anos, chega, aí vai de novo, sempre atualizando em mundos mais evoluídos. Sempre o saber, o conhecimento, muito pouco vem daqui, mas vem de lá, e através do sono, através de experiências físicas, se descobre, se acha aquilo que era não conhecido. Tudo, se tiver merecimento, tiver amor, precisa trabalhar naquilo que gosta. Aquilo que gosta você faz por amor, não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo, não tem por quê, porque aquilo sempre é uma motivação, uma automotivação. É isso. Eu, se deixar falar, eu falo até amanhã. Vai me contando. Eu vou agradecer essa oportunidade de estudo com o senhor. E até antes da sua mensagem final, eu quero pedir ao senhor se eu compreendi uma coisa direitinho. O ser humano, aquilo que ele fizer na Terra, ou seja, todo desajuste, desarranjo energético que ele criar no perispírito dele, por mais que ele vá para a colônia espiritual, se corrija moralmente, quando ele for reencarnar e for reaproximar o ambiente terrestre, tudo aquilo que ele criou aqui vai retornar para ele como uma condição necessária a se corrigir com a encarnação, é isso? Não, não exatamente. Algumas vezes sim. Quando você morre, morreu. Esse corpo vai para velório. Junta-se os demais corpos, os outros seis. Que cor final dá? Corpo é vibração, mais cor, mais som. Isso dá uma cor final daquele corpo. Esse outro corpo junta todos, que cor final? Esse é o seu green card, seu passaporte. Não é o dízimo que você pagou. É uma cor clara, você vai morar na colônia daquela cor. Se der uma cor escura, tu vai morar no umbral daquela cor. Ponto. É isso. Se você melhorar colônia umbral, a mesma coisa que aqui, fecha os olhos, conta até dois, até três, pronto, já estou, tá vestido, tá, tem hábito de fumar, hábito de beber, hábito de dormir, hábito de trabalhar, não nada, só que você já está lá. Então, as doenças que tem, os pensamentos que tem, os livros que tem, que você lê, estão lá, aonde você vai. Então, é uma sucedânea, é uma sucessão de coisas. Ah, você tinha dor de ouvido, lá não vai ter? Vai. Se você não for mais merecedor dessa dor de ouvido, naturalmente você não terá mais. Se você vai encarnar com isso ou sem isso, independe. É um contínuo. Aqui você morava em tal lugar, se chamava Pedro. Aqui você morou em tal lugar, chamava-se Verônica. Aqui você... É. 1798 a 1814, eu morava no Brasil, São Paulo, era médico na cidade grande. Morri velhinho, reencarnei em Alagoas. Morri em 1945, nasci em 51, agora com o nome de Eduardo Melo Valente. Entende? Ninguém morre. Nunca. Nunca. Então, quantos valentes existem? Não sei. 100, 200, para você. Acho que a maioria está em umbral. Poucos estão ascensionados. Porém, essa é a nossa sabedoria divina. Eles nos conhecem muito mais do que a vida atual. Não acaba nunca, sim. Oh, gostei muito, obrigado. Não tinha prática, experiência. Já fizemos isso há uns 2 anos atrás, 3 anos, não sei. Que mais eu possa ajudar? Eu ia pedir a sua mensagem final agora, mas o senhor trouxe uma informação que pode as pessoas, sobretudo mais espiritistas, ficarem com uma dúvida na cabeça, porque acredita-se que o espírito é indivisível. Eu estou falando com o espírito do Dr. Hans, e o Dr. Hans, pelo que foi entendido, é o Dr. Valente reencarnado. Como compreender isso? Eu diria ao contrário. Valente é o Dr. Hans encarnado. Sim. Entende? Você perguntou o quê? Se o Valente é o Dr. Hans encarnado, como a gente pode estar conversando com o espírito? A gente está falando com ele... Ih, filho, às vezes acontece, estamos aqui, estou no centro agora, né? Centro espírita. Às vezes temos várias pessoas que têm vidência, todos vêm. Não é só eu. Tem vários que vêm. Tem gente que puxa as orelhas de moço valente por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Normal, normal. Ambiente amizade, ambiente amor, carinho. Normal. Mas o Dr. Hans é um espírito ou é um espírito encarnado? Não. Eu vivo no mundo espiritual. Há quem é encarnado, quem... leva multa a trânsito, quem é moço valente. Claro que sim. Amanhã moço valente diz quando morrer, se ele aceita, se eu aceitar ele na equipe dele. Ele sempre fala isso. Ninguém morre, ninguém acaba entrando. Que assim seja. Vejam felizes. Amor, carinho, perdão, alto perdão, essas coisas não podemos esquecer. Dr. Hans, muito obrigado por essa oportunidade de estudo, respondendo às questões do médico espiritual da equipe do Diálogo com os Espíritos, Dr. Alberto. Pedi ao senhor as suas palavras finais para esse encontro. Façam amor, não façam guerra. Sejam felizes, mas só podemos ser felizes com amor, carinho, perdão, auto-perdão, fazer o bem ao próximo. Nós estamos aqui para aprender essas coisas básicas, básicas, básicas. Como você quer ascensionar, morar, viver num mundo melhor, mais ascensionado, se você não leva nem o básico em você? Temos que levar. Beijo grande a todos. Eu nunca falo esse beijo grande, mas é Moço Valente sempre fala. Beijo grande a todos. É isso. Que assim seja. Obrigado. Isso, falar com o doutor. Tudo bom, Jato? Senhor Eduardo Valente. Uma hora. Graças a Deus. Ficou muito bom. Gostaria de perguntar como que o senhor se sentiu depois desse trabalho com o Dr. Hans. Como é que é trabalhar com médico espiritual? Ah, não sei. Eu me entrego. O senhor apaga? Totalmente. Eu não tenho consciência. Apago. Apago. Apago. O que cada um trouxe. Foi muito bom. A avó agradece ao doutor Alberto por essa oportunidade. Agradeço a você, menino Viscardi. E até o nosso próximo encontro. A nossa equipe aqui do Diálogo, do Campo Astral, está sempre querendo buscar mais e mais conhecimentos e expor a vocês de uma forma de fácil entendimento. Provavelmente não vai ter um destino muito bonito. Não lê, não estuda, não trabalha. A opção dele, a escolha dele. Não tem, não preciso. Nós não viemos aqui para comer chocolate e beber refrigerante apenas. Nós viemos aqui para cumprir nosso programa encarnatório. Precisamos fazer amigos. Amigos são pontes. Quem tem amigos, amigos, com A maiúsculo, nunca está em situação difícil, porque passa a ser não um problema dele, passa a ser do grupo todo de amizades. A escolha individual. Qual que é o nome do senhor? Olá, eu sou o Valente, o terapeuta Eduardo Melo Valente. Claro. Seu Valente, o senhor está, nesse momento, vendo o espírito que vai falar com a gente? Sim. Onde ele se encontra? Não apenas o Dr. Hans Dufal, mas tem uma galera aqui. Todos são amigos, todos fazem parte da equipe do Dr. Hans. Na verdade, são 28 entre homens, mulheres, a maioria médicos, doutores, em várias especialidades. Temos também uma equipe que está chegando, que nós a chamamos carinhosamente de novos amigos, que são de outra dimensão. Eu não sei ainda de onde vem. Acreditava eu que eram os pleiadianos, mas não são. E estão entre nós e os pleiadianos, é a informação que eu tenho. Mas não dou muita bola também, né? Eles atuam também nas cirurgias e tudo bem. Graças a Deus. E como hoje a gente vai fazer esse diálogo de estudo com as perguntas de um médico espiritual da equipe do Diálogo com os espíritos, pode-se dizer que essa equipe hoje, porque não vai ocorrer uma operação, eles vieram para estudar as palavras do Dr. Hans? Eu não olharia dessa forma. Sempre que eu estou aqui no centro espírita, chamado Centro de Atendimento Espiritual, Dr. Hans Dufal. Estamos aqui há uns 14 meses já e eles sempre participam. Eles, de uma forma mais direta, eles sempre estão presentes. Não precisam ser chamados. São eternos convidados. Nós fazemos limpeza, banho de luzes, irradiações e, quando é o caso, fazemos as cirurgias também. Tem pré-atendimento pré-cirúrgico, a cirurgia propriamente dita, e na terceira semana temos o pós-cirúrgico. Vem, faz a consulta, na outra segunda faz a cirurgia e na terceira segunda-feira tira os pontos. E todo esse trabalho que o médico é feito, perdão, todo esse trabalho que é feito com o médico nessa casa espírita não é cobrado. Nada, não se fala em dinheiro. O que nós solicitamos a cada paciente, duas garrafinhas de água, 500 ml, e também 2 quilos de alimento para doação. Claro, e vocês estão situados na cidade de Curitiba. Curitiba, no bairro Guabirotuba. Tem uma página do Centro de Atendimento Espiritual, Dr. Hans Dufal. Graças a Deus. Na página parece que não é assim, não. Na página é Centro Espírita, Dr. Hans Dufal. Pronto, depois a gente vai ver se consegue colocar na descrição do vídeo para as pessoas que tiverem maior interesse em saber mais. O Dr. Hans, ele está presente, como que ele é e como ele se veste? Aproveitando que o senhor tem a condição de se vê-lo, de vê-lo. Ele é alto pra caramba, tem 1,5 m no máximo. Muito espiritualizado, tem umas tiradas muito boas. Eu amo de paixão. Essa convivência quase que diária, desde 94, já faz alguns anos, né? 24 anos que estamos nessa batalha aí. Claro, meu Deus, graças a Deus. Então, vamos permitir, né, que o Dr. Hans, através da incorporação, venha para que possamos fazer-lhe as questões enviadas pelo Dr. Alberto. Obrigado. Como vai, filha? Doutor Hans, é uma satisfação enorme poder fazer esse trabalho de estudo com o senhor. Satisfação é minha para poder cooperar com o filho. Parabéns pelo seu trabalho, pela divulgação do Espiritismo. Precisa muito amor e muita abnegação para poder enfrentar algumas adversidades, vamos ser educados, né? E não é fácil. Parabéns novamente. Graças a Deus. Vou responder o que eu puder. Que Que assim seja. Dr. Hans, por questão aqui, abrindo um parênteses, da funcionalidade. Me permite, antes de eu abrir um parênteses, eu queria constatar a presença de vários amigos aqui. Dr. Inhans, Dr. Smith, que sempre está comigo, Dr. Inhans, Dr. Fajardo, Dr. Tem vários aqui, filha. Tem as irmãs, as freiras também, irmã Sheila, Teresa. Irmã Sheila é instrumentadora cirúrgica. Temos o pessoal que nosso valente chama novos amigos também. Hoje deu casa cheia. Pode perguntar, filho. Faço amor, não faço guerra. Sejam felizes, mas só podemos ser felizes com amor, carinho, perdão, auto-perdão, fazer o bem ao próximo. Nós estamos aqui para aprender essas coisas básicas, básicas, básicas. Como você quer ascensionar, morar, viver num mundo melhor, mais ascensionado, se você não leva nem o básico em você? Temos que levar. Beijo grande a todos. Eu nunca falo assim, beijo grande, mas é moço valente sempre fala beijo grande a todos. É isso. Obrigado. Obrigado.